Estudar, para todos que sentiram o coração tocado, pois veja bem, há 19 anos de idade. Isso. Com todo o respeito, tá, Flávio? Uma menina. Uma menina, né? Ainda. Já mãezinha de três crianças? Três crianças, né? Pequenininhas. Com idade, né? Exatamente, esse é o ponto. A mais velha, 3 anos e meio. Três bebês. Três bebezinhos. Três bebês. É. E ela ainda teve o heroísmo de empurrar o carro em chamas. Tirou as crianças. De perto da residência. E fogo em carro, a gente sabe a velocidade. Pelo amor de Deus, é muito rápido, tem combustível rápido, lá, né? Só tem coisa altamente inflamável. É. Tirou as crianças em segurança, tirou o carro de perto da sua casa, protegeu a sua família e a sua residência. Isso. Né? Vamos dar uma mão. Obrigado, né, ao Criador também. Ao Criador que se comoveu com a Deus situação. Tem gente boa neste mundo. Tem gente muita boa. Muita gente boa. Tem gente boa. A gente fica feliz demais com isso aí. E vamos pegar o exemplo da bondade, né? Com certeza. Agora são 7:46, 7:46. Notícia em Foco. Em Foco. Na Amizade FM. Intervalo comercial, a gente volta já, trazendo o setor da segurança pública, onde inteligência policial e recursos técnicos levaram à prisão no estado de Alagoas de autor de homicídio em Cidade Gaúcha e de tentativa de homicídio em Cianorte. E um rapaz de 23 anos, suspeito de ameaçar um morador de Serra dos Dourados de 50 anos, foi preso e encaminhado à delegacia para esclarecimentos. Essas e outras informações, já. 99,7 Amizade. Sabe quando bate aquela dor e você já tá cansado de tomar remédios e nada? Está na hora de procurar quem realmente resolva o seu problema e acabe com essa dor de uma vez. A clínica Doutor Leonardo Jesus é referência no diagnóstico e tratamento da dor. O Doutor Leonardo Jesus é médico anestesiologista, especialista em dor e apresenta os melhores métodos de diagnóstico e tratamentos da dor da atualidade. Agende uma consulta e realize um plano de tratamento. Telefone e WhatsApp 44 99986-5115 ou faça-nos uma visita. Avenida Rolando 3758. Não deixe a dor controlar sua vida. Lembre-se, toda dor tem tratamento. Rádio. Amizade FM. Frequência 99,7. Em cada família há um legado que atravessa gerações. Histórias de coragem, amor e superação que moldam quem somos e quem queremos ser. Auditório. Para homens que têm histórias. Segundo piso do Shopping Paládio. Confiram as ofertas para esta quinta filé. Posta vermelha bovino bife Friboi, R$27,90 o quilo. Filé de peito de frango IQF Sadia, 1 quilo, R$16,99. Frango a passarinho IQF Levo, 800 gramas, R$6,49. Arroz pileco nobre tipo 1, 5 quilos, R$29,90. Leite condensado moça lata, 395 gramas, R$7,99. Vivian Supermercados, na Avenida Londrina. Amizade FM. Sempre ao seu lado. Construmeu. Se você está pensando em construir ou reformar, passe antes na Construmeu. Na Construmeu é assim. Grandes ofertas, pequenos preços e a comodidade da entrega em toda a região. Não faça negócio sem antes conferir a qualidade dos produtos da Construmeu e as formas especiais de pagamentos em até 24 meses. Construmeu. Presente do início ao término da sua obra. Na Praça Miguel Rossafa, telefone 3622-1000. No início, era posto de gasolina, que virou autoposto, com álcool, diesel e gasolina. Autoposto agora tem loja de conveniência, que todo posto tem. Agora, gasolina V-Power, só o Colonial tem. A gasolina V-Power limpa e diminui o atrito do motor. Seu carro roda muito mais por litro, ou seja, economia na hora de abastecer. Ah, e baixando o aplicativo Shell Box, você tem um montão de descontos. Colonial Express. Praticidade sempre, pro seu dia render mais. Na Doutor Camargo 4946. Amizade FM 99,7. Ultra popular, a farmácia mais barata do Brasil. Agora você conta com mais uma farmácia ultra popular na Avenida Paraná, bem pertinho da UOPECAM. São 4 unidades da ultra popular em Umuarama. Uma na Santos Dumont, outra pertinho da Arthur Thomas, uma na Miguel Rossafa e agora pertinho da UOPECAM, onde você encontra medicamentos com até 90% de desconto. Duas abertas até às 10 da noite de segunda a domingo. Ultra popular, a farmácia mais barata do Brasil. Hora certa, Amizade FM. 7:50. Amizade FM. Notícia em Foco. Em Foco. Na Amizade FM. Informações do setor de segurança pública. Inteligência policial, mais recursos técnicos levaram à prisão no estado de Alagoas de autor de homicídio em Cidade Gaúcha e de uma tentativa de homicídio em Cianorte. Esse camarada tem 31 anos de idade, foi capturado, ele estava foragido e esta captura aconteceu na sexta-feira, dia 16, em São Sebastião, interior do estado de Alagoas. O sujeito estava lá achando que ninguém neste mundo o encontraria. De acordo com as investigações, em 2016, um rapaz de 21 anos de idade foi vítima de uma tentativa de homicídio em Cianorte, recebendo duas facadas, uma no pescoço e outra no abdômen. Em 2017, portanto no ano seguinte, o mesmo suspeito, novamente com uma faca, foi o autor do homicídio de uma adolescente de 17 anos em uma vila rural em Cidade Gaúcha. Após identificar a localização do elemento, a equipe da Polícia Civil acionou a Polícia Militar de Alagoas, que cumpriu a ordem de prisão. Ele foi capturado e encaminhado ao sistema penitenciário. Pague o que deve agora. Pague, né? O que deve. E rapaz suspeito de ameaçar morador de Serra dos Dourados é detido e encaminhado à delegacia para esclarecimentos. Um homem de 50 anos denunciou ontem, quarta-feira, que está sendo perseguido e ameaçado por um jovem de 23 anos. A vítima afirmou que o suspeito vive rondando a sua residência e seu local de trabalho, e também em via pública, sempre fazendo ameaças. Isso é perigoso, gente. O suspeito faz menção de tirar uma arma da cintura e aponta com o dedo em direção à casa da vítima como se fosse disparar. Durante o patrulhamento, o suspeito foi localizado pela Polícia Militar e, diante do desejo da vítima de fazer uma representação legal, ambos foram encaminhados à 7ª Subdivisão Policial de Umuarama. Eu acho que esse indivíduo aqui nunca ouviu falar um negocinho chamado legítima defesa. Pois né? É, esse rapaz levou, foi uma sorte. Mas danada. Ele agradece aos policiais. A cadeia foi uma sorte para você. Exatamente. Viu? Agora 7h52 e uma carreta carregada de cavaco de madeira tombou na rodovia PR-082 ontem em Douradina. Esse acidente aconteceu, na verdade, entre Douradina e o distrito de Santa Felicidade, que já pertence a Tapira, ali próximo ao frigorífico. A Polícia Rodoviária Estadual foi acionada para atender a ocorrência. Segundo o relato do motorista, ele seguia em direção à Santa Felicidade quando um motociclista que estava na mesma direção parou repentinamente em plena via, em cima da rodovia. O pai desse motorista, que dirigia uma carreta um pouco mais à frente, também parou para evitar uma possível colisão. Que coisa. Que barbaridade. E vítima pede ajuda para tentar reaver sua motocicleta que foi furtada ontem de garagem de prédio na Zona 2, aqui em Umuarama. A vítima, uma mulher de 39 anos, contou que estacionou a sua Honda PCX-150, ano 2017, cor marrom, na garagem do prédio onde mora, na região da Zona 2, em Umuarama, na noite de terça-feira, e ontem o veículo não estava mais no lugar onde deixou. Ela disse que deixou a motoneta com uma trava bem forte, mas insuficiente para evitar o furto. O sistema de monitoramento do prédio está com problemas e não registrou a ação do ladrão. Agora 7h53, Corpo de Bombeiros de Umuarama debelou o incêndio ambiental no Bosque dos Xetás. Tudo certo, isso foi na tarde de ontem, foi todo mundo descansar um pouco porque deu um trabalho danado. Só que é o seguinte, na noite de ontem, o incêndio ambiental que atingiu o Bosque do Xetá voltou a ganhar força. O fogo voltou. O Corpo de Bombeiros está com equipes no local combatendo as chamas. No final da tarde, a corporação já havia informado que o fogo estava completamente controlado, mas aí, com o passar das horas, o incêndio retornou e é possível ver as chamas de longe. Aliás, a fumaça está chegando por aí. Na noite desta quarta, também havia uma equipe combatendo um incêndio tremendo na área localizada entre a rodovia PR-323 e o bairro São Cristóvão. A região inteira está sob chamas e debaixo de fumaça, né? E é triste, né? Ave Maria. É triste, pois desde 1975, né? Isso. Quando eu estreiei aqui em Umuarama, estreiei como ser humano. Isso, em 1975. Eu não tinha visto algo tão parecido. Ontem, meu amigo Emerson Burguês, na sua rede social... DJ Burguês, um abraço. ele postou uma imagem e ainda colocou... Um dos camaradas que mais entende de produção de rádio no Paraná é o Burguês. E um grande apreciador de músicas vinil ainda, né? Exatamente. Ele mesmo. É um grande profissional. Ele mesmo. É uma pena que o rádio maranhense não está aproveitando todo o talento desse rapaz. É uma pena que já há muito tempo não aproveita. Mas rádios do Brasil inteiro se aproveitam do talento dele. Ele atende rádios do Brasil inteiro. Sem dúvida. Leva o seu know-how, né? Exatamente. É o cheiro maranhense. Parabéns, viu, Burguês? Parabéns. E o que, que aconteceu? Ele postou o nosso Moarama em chamas. É a primeira vez que eu vejo uma imagem daquela em um Moarama. E aquilo dói no coração da gente, o maranhense. Da gema. Né? Dói no coração da gente. Uma foto do bosque do Chetaz, né? Uhum. Em chamas. E a chama se relevando, né? Se revelando, melhor, em meio à mata. Triste aqui. É triste, é muito triste. Ela passa além das copas das mais altas árvores, as chamas conseguem passar. Né? É uma imagem que eu adoraria jamais ter visto jamais veja novamente. Lamentável. 7:56. Notícia em foco. E o esporte? Só uma pergunta, mestre. Você vai falar que aquele time perdeu? Mas perdeu não, ele foi eliminado. Ah. Foi eliminado da Libertadores. Mas a gente também não queria essa Libertadorizinha, né? Não, também não. Né? Tá certo. É um torneiozinho. É um torneiozinho. Né? É um torneiozinho. Uma peladinha ali. É uma peladinha. Tá certo. Quem se deu bem foi o Moarama Futsal em cima do Coronel Vivida pela Série Ouro do Paranaense. Parabéns ao nosso time que está mandando bem não só na Série Ouro do Paranaense, como também na Liga Nacional de Futsal. Parabéns. Ontem nós tivemos a bola rolando na Taça Libertadores, o Stronger venceu Peñarol por 1-0, River Plate venceu Talleres por 2-1, e aquele outro jogo que comentávamos aqui foi o seguinte: Palmeiras e Botafogo, oitavas de final, Palmeiras precisava tirar aquela diferença do jogo anterior, vocês se lembram que o Botafogo deu um baita de um sacode no Palmeiras, e aí o Botafogo abriu o placar, estava vencendo 2-0, Palmeiras reagiu, conseguiu empatar 2-2, mas não foi suficiente. Na soma dos dois resultados, o Palmeiras ficou atrás na soma de gols e foi eliminado da Libertadores. Ontem tivemos também rodada da Sul-Americana, com Fortaleza se dando bem em cima do Rosário Central. Venceu em casa, hein? Fortaleza 3-1. Independiente Medellín deu um sacode no Palestino, 4-0. E depois nós tivemos, fechando esta rodada, o Lanús vencendo a LDU por 3-1. Tivemos também o Brasileirão da Série B ontem. Guarani recebeu o Santos estava vencendo 1-0, no finzinho do jogo o Guarani conseguiu um golzinho, Mandrake empatou 1-1, Botafogo de São Paulo venceu o Mirassol por 2-1, e no outro confronto nós tivemos o América Mineiro enfrentando a Chapecoense, e este jogo terminou sem gols, 0-0. Hoje tem sequência da Libertadores com dois jogos. Tem São Paulo enfrentando o Nacional do Uruguai e o Bolívar recebe o Flamengo. Tem também três jogos da Sul-Americana. Belgrano recebe o Atlético Paranaense, Esportivo Ameliano recebe o Libertad e o Cruzeiro recebe o Boca Juniors. E dois jogos da Série B do Brasileirão, Avaí, Paysandu e Sport e Coritiba. Notícia em foco. Em foco. Na Amizade FM. E nas notícias da igreja, a oração do Papa Francisco para que o mau cheiro do nosso pecado não impeça de espalhar o bom perfume de Cristo. O Papa deu continuidade ontem ao ciclo de catequeses acerca do Espírito e da Esposa, meditando sobre como o Espírito Santo desceu em forma de pomba quando Jesus foi batizado por João e dali se espalhou pelo seu corpo, que é a Igreja. Aspas. A unção nos perfuma e uma pessoa que vive com alegria, e sua unção perfuma a Igreja. Perfuma a comunidade, perfuma a família com este perfume espiritual. Fecha aspas para o Papa, que fez uma ressalva. Sabemos que, infelizmente, por vezes os cristãos não espalham o perfume de Cristo, mas sim o mau cheiro do seu próprio pecado. E jamais nos esqueçamos, o pecado nos afasta de Jesus. O pecado torna o óleo ruim. E o diabo, não esqueçam disso, normalmente o diabo entra pelo bolso. Fiquem atentos. Esta primeira edição do Notícia em Foco vai ficando por aqui. Às 12 horas, retornamos para atualizar o noticiário para você. Esta edição teve um oferecimento de Israel. Delicie-se no seu dia a dia. Pedes a ele. Eu quero que você tenha uma manhã de quinta-feira, quintou, semi-sextou, muito feliz, especialmente abençoada. Hidrate-se bastante, não se esqueça disso. E nós nos falamos novamente ao meio-dia. Até lá. Até lá. Você ouviu na Amizade FM. Notícia em Foco. De segunda a sexta, em duas edições. Notícia em Foco. Cremoso, a cocada manjar e a delícia de bala, você vai amar. O que tem em comum? Tem cocos, a hélice e açúcar algum. Nunca vi nada igual. É coco raladinho, que energia impressionante. Um sabor tão sensacional. É puro, nutritivo e não tem conservante. O cheirinho já entrega. Coco ralado Zael é coco raiz. O rei de todas as sobremesas. Pede Zael. Liga. Liga. Liga. Pra Amizade FM. 3622-5033. Que tal dar um toque especial na decoração da sua casa com lindas peças? Espelhos, quadros, aparadores, mesas, poltronas. A Selma Decor tem tudo para deixar a sua casa ainda mais bonita. Inclusive preços justos e condições de pagamento facilitado. Selma Decor, peças lindas e exclusivas com preços acessíveis. Você precisa conhecer. Selma Decor, na Paraná 5301, centro de Umuarama. Um cigarro jogado pela janela do carro. Um lixo queimado ou um balão solto no ar. Pequenas atitudes podem ter consequências graves. Queimada é crime, agride o meio ambiente e, se chega perto das linhas de transmissão de energia, pode deixar cidades inteiras sem luz. Não seja você o responsável por tantos danos. Denuncie queimadas irregulares à Força Verde da Polícia Militar pelo 181. Copel. Por energia. Amizade FM 99,7. Detalhes. Ah, os detalhes. Como fazem a diferença? Na Capodarte, a modernidade, elegância e a riqueza dos detalhes deixam você ainda mais linda, com calçados que revelam o seu bom gosto. Coleção exclusiva de bolsas, sapatos, sandálias e acessórios, contemporânea e atemporal. Expressões que traduzem a excelência da marca, criados para mulheres poderosas e decididas como você. Capodarte. Capodarte. No Shopping Palladium, em Umuarama. Faça sua segunda graduação na Unipar e garanta bolsas de estudo de até 50%. Essa é a sua chance de estudar na melhor universidade da região e tornar-se um profissional completo. Inscreva-se gratuitamente em unipar.br. Amizade FM. Sempre. Sempre ao seu lado. Café da manhã, tarde ou noite, não importa. A Caiuá Pães e Doces tem tudo para deixar o seu café inesquecível. Também aceita encomendas para festas e eventos. Caiuá Pães e Doces, para quem não abre mão do sabor. Na Londrina, 3695. É tão bom quando conquistamos nossos objetivos, a casa própria, a empresa que tanto almejamos, ou qualquer tipo de patrimônio, nos deixa com a sensação de vitória e muito sucesso, não é mesmo? Mas para o seu sucesso ser ainda maior, você tem que pensar na segurança dos seus bens e da sua família. A Atlanta Alarmes é referência em monitoramento no estado do Paraná. Alarmes, cercas elétricas e segurança armada. Fique tranquilo. Deixe que a Atlanta Alarmes cuida de tudo para você. Atlanta Alarmes, a solução inteligente para a sua segurança. Fale com nossa central, 3622-5888. Rádio. Amizade. FM. Ultra Farma. Ultra Farma, a farmácia do Sidney Oliveira. A única farmácia que faz entrega grátis em toda o Moarama. É só ligar. 3555-4850. 3555-4850. A Ultra Farma vai até você. Ultra Farma. Olá pessoal, aqui é o Sorocaba. Hoje mesmo eu quero falar sobre a Odontotop. No Hospital do Dente você encontra as melhores soluções para devolver para você um sorriso perfeito. Tudo em um só lugar, desde avaliação, exames de imagem e até cirurgias. Com a segurança e agilidade que você só encontra em um Hospital do Dente completo. Agende sua avaliação e saiba mais. Prêmios! Amizade! Prêmios! Amizade! Ai. Prêmios! Na Amizade FM tem os melhores! Você escolheu olhar o celular enquanto dirige, mas o pedestre atravessando a rua não escolheu ficar na cadeira de rodas. Você escolheu beber e dirigir, mas a mãe que esperava seu filho não pôde escolher pela vida dele. Você escolheu andar acima da velocidade permitida, mas a família no outro carro não escolheu bater de frente com você. As escolhas são suas. No trânsito, escolha a vida. Uma campanha Amizade FM por um trânsito melhor. Certas escolhas salvam vidas. Apoio Supermercados Pimentel, na capital da amizade, em 3 endereços para melhor atender. Hora certa, Amizade FM. 8:05. Delicie-se em todos os momentos do seu dia a dia. Pede Zaeli. Zaeli apresenta. Agora. Manhã. Manhã entre amigos. Música. Música. Informação. Sua participação. E prêmios. Muitos prêmios. Está começando na Amizade FM. Manhã. Manhã entre amigos. Chegamos, bom dia, Umuarama, bom dia, meu Paraná querido, região noroeste do... Olha, seja muito bem-vinda, minha linda, meu lindo, tava esperando, né? Eu sei que vocês estavam ansiosos, esperando pela comunicadora. Ô, meu Brasil, quintou o dia de TBT, né? Quinta-feira é dia de TBT. Boas-vindas a você na programação da Amizade FM. Eu fico até às 10 no Manhã Entre Amigos com música, informação, sorteio de presentes e a sua participação aqui com a gente. Bora começar. Bom dia. Bom dia.